Ponho uma janela e vejo o bairro transformado numa favela. Ruas sombrias, manchadas de sangue inocente. Conto a minha vida e a história da minha gente. Se a Vila Ruel é sempre na linha da frente. Falsos e vigários, o antigo mais potente. Leito para a tua mente, não faças frente. Sai daqui sem nenhum dente. Contra tudo e todos, lutamos com prazer. Atento às balas perdidas, podes vir a morrer. Brigada real, somos forças de elite. Refúgio, quartel general, no centro da Arastrid. Refúgio é que sou presente, o guerreiro pronto a batalhar. Uma munição preparada para tudo misturar. Cala a boca, nunca irás perceber. Nunca irás entender, nunca nos irás dizer. Se estás a ver assim que estás, pois isto é concreto. Caminhas pela vida com os teus olhos abertos. Eu sei que te custa a realidade pura e dura. Mas ainda não há balas de pirata para a cintura. Por isso é moeda dessas dores infernais. Podes lutar a vida que nós seremos sempre mais, mais. Sou de um pai rumo, se não caia até o osso. Para aqueles que não entendem não é necessário esforço. Não há par para nós, os tentáculos desta cidade. Muitos falam mais que elas, chegada a hora da verdade. Nós dizemos, não iremos parar, avançamos. Todos os dias, os nossos caminhos, partilhando a cena real com os meus manos. Caderno, microfone e muito poder. Vamos em frente, sem nada a temer. Pito blocos, muita gente, poucos trocos por agregar. Mas até me seja o refúgio, está o 31 armado. Estremecemos pilares, mandamos esta merda pelos gás. Surgimos da sombra, surgimos do nada. A nossa jara bomba, a tua jara cala. Refúgio dispara, rimas no teu peito. Mas contas a cara, estás sempre sujeito. Se sério, atenção a tudo que peço. Novamente tal qual em este universo. Somos as estrelas que brilham mais alto. Somos os cometas negros, as torres sobressaltam. Risco, sentido proibido, puro ouvido. Suscrita numa cultura, a pensar com papel, medamentos na rua. Escuta lá, jovem, connosco calmas o pio. Deixamos de fazer um pino mais rápido que mata o fio. Meu destino rimo refugiado, persigo a gente infiltrado em território inimigo. Pura noite escura, esta merda perdura. A luz da lua, abanar a estrutura. Atitude nua e crua, desta rua para a tua. Não damos asas à censura. Cagamos de alto para a luxúria. Esta é a cura para a tua mente obscura. Mentes revoltosas instaladas no caos urbano. Guerreiros, filhos da puta, puro espírito transmutano. Para cada marão, sete palmos debaixo do chão. Sai à rua, o esquadrão da morte gera de foice na mão. Enquanto esperas que este povo se dobre, as catacumbas fumegam e temos balas que sobem para ti. É esta gente que te gosto real. Eternamente mensageiros, nunca viste nada assim. Bota gesso, saca o molde do nosso estilo. De onde veio esta merda, moço, existe mais de um quilo. Com consumo restrito, atromos, betos e putas. Será que sentes o que escutas? Somos espírito da rua. Dormindo tu, que invade uma parte da minha cabeça. Não vivas, já espera que tudo aconteça. Veja a esperança na bagagem que trazes pelo caminho. E assim renasces, as cinzas estejam as nossas mensagens gravadas no pergaminho. Somos da Araucária, mano, temos como hábito partir as teclas do piano. Põe-te no caralho, que este reino está cercado. Dás um passo, és furado, estás alerta decretado. Uma bandeira, um lema, juntos por um ideal. Para sempre um só nome, somos Brigada Real. Somos Brigada Real. Somos Brigada Real, vai, já.